Eu vou beijar o chão do alto da Sé. O alto da Sé imitei o Papa, Papa Francisco beijando o chão na Sé. Eu tô na Sé. A Sé é um lugar pros homens, a Sé é um lugar pros cachorros. A Sé, a Sé. A Sé é o lugar pros gatos, a Sé é o lugar pros animais, a Sé é o lugar da Sé. Eu gosto da Sé, eu gosto da paisagem da Sé. Eu gosto da Sé, eu gosto da Sé. Eu gosto de tudo que tem na Sé, porque a Sé é coisa legal. Eu gosto da Sé, eu sou a Sé em própria pessoa. Sou a primeira pessoa, eu sou a Sé em primeira pessoa. De Olinda você pode fazer tudo, até tirar os próprios lixos. O lixo da Sé tem gosto bom, o lixo da Sé tem gosto maravilhoso. O lixo da Sé tem cheiro bom, a tapioca da Sé é legal, mas eu não gosto muito não, porque eu não como, não gosto de comer. Mas tem coisa que é legal na Sé. A Sé de Olinda de Peruola.